Olá. Como nós vemos Deus, assim nós vivemos. O conceito que nós temos a respeito dele, a ideia que fazemos de quem ele é, a consideração que temos por ele, o relacionamento que temos com ele, tudo isso vai determinar como é a nossa vida. O que nós fazemos, o que deixamos de fazer, o que falamos, o que deixamos de falar, tudo tem a ver com aquilo que Deus representa para nós, como nós realmente o enxergamos. Como profeta, Isaías precisava estar adequado a anunciar a mensagem de Deus e fazer isso a um povo rebelde. Ele recebeu um comissionamento, e esse comissionamento deu algo importante para ele. Esse comissionamento deu o mais importante para que ele pudesse cumprir a sua tarefa, ou seja, justamente uma visão especial sobre Deus, um vislumbre. A gente não pode contrariar aquilo que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, diz que olhos humanos não podem contemplá-lo. Portanto, o que a gente vê no capítulo 6 de Isaías é uma contemplação não absoluta. Por isso que a gente fala um vislumbre, a gente poderia chamar de um flash. Algo que não é totalmente nítido, mas nítido o suficiente para mostrar aquilo que precisa ser mostrado, aquilo que precisa ser entendido. E sendo entendido, tornar o profeta mais adequado à mensagem que ele tinha para transmitir, à responsabilidade que ele tinha para cumprir, diante de Deus, como o anunciador das verdades de Deus, um proclamador de tudo o que Deus tinha a transmitir. Aliás, muitas coisas difíceis de dizer, verdades difíceis de engolir, mas esse era o seu papel, e quanto mais convicto ele estivesse, do seu chamado, quanto mais convicto ele estivesse da realidade de Deus, melhor ele poderia cumprir o seu papel, o seu ministério. Então é isso que nós vamos ver no capítulo 6, que é justamente esse chamado comissionamento de Davi, de Isaías, para o ministério. Então, começando do versículo 1, nós vamos até o versículo 5. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Nós temos aqui o que a gente poderia chamar de uma visão da temível majestade de Deus. E, em primeiro lugar, o que nós percebemos aqui é Deus se mostrando a Isaías de uma forma muito especial. Aqui fala, inclusive Isaías fala aqui de uma data que nós podemos colocar aí um pouquinho após o ano 750 antes de Cristo, algo depois de 740, mais provavelmente depois de Cristo, para a gente se situar. O rei Uzias, pelo que as escrituras nos mostram, morreu de lepra. E aqui é a data então que Isaías dá daí a localização para nós podermos entender e vermos que a escritura ela realmente tem, quando ela quer, quando Deus quer passar dados um pouco mais precisos, ele realmente o faz. Aqui nós temos então a ideia de um profeta vendo algo que Deus quer mostrar. É uma visão. Ele está aqui vendo algo que reflete a realidade. Então, são aparências que transmitem uma realidade. Então, por isso você vê elementos aqui que transmitem algo e seres que estão incluídos aqui nessa visão, seres reais que se apresentam. Em primeiro lugar, o que nós vemos aqui é quem é Deus perante o universo. Quem é Deus perante o universo? Quem é esse Deus perante tudo e todos? Aqui diz que ele está, o que Isaías viu foi Deus assentado num trono. Um trono alto e sublime. A ideia aqui é de um trono elevado, que está acima de todos os tronos que pode existir, acima de todos os reis, acima de todos os poderes. Deus é o governante, ele tem essa autoridade. A ideia do trono significa exatamente isso. Muitas vezes nós queremos ter uma ideia mais gráfica, mais visual, e por isso pensamos em Deus sentado ali. A ideia não é se Deus está sentado ou não, a ideia de Deus num trono, sentado num trono, é a ideia da sua autoridade, da sua posição. A posição mais alta que pode existir é Deus que ocupa. Esse é o Deus que está falando para Isaías, não é qualquer pessoa. As ordens não vêm de alguém desqualificado, de alguém que tem um poder secundário, alguém que está passando um recado. É o próprio Deus encarregando Isaías aqui, por isso ele está dando aí a ideia de quem ele é. É o rei também que se manifesta na terra. Aqui diz que a orla da sua veste enchia todo o templo. É claro, o templo aqui é. Para termos uma interpretação razoável, é o templo normal, o templo que existia em Jerusalém. Mas como que essa orla da sua veste está enchendo, preenchendo todo o templo? É porque Deus está governando no céu, mas ele se manifesta na terra. O seu poder abrange a terra de uma forma especial. A terra é o palco da sua atenção especial. Foi aqui que ele colocou o homem. Foi aqui que se manifestou a redenção de Deus. A terra é o palco de tudo isso. E o templo, na época de Isaías, era o centro do culto, era onde Deus devia ser adorado, onde Deus permitia ser acessado. Onde o relacionamento era mantido através dos sistemas que Deus implementou ali para a nação de Israel, até a vinda do seu filho, evidentemente, até a vinda de Jesus Cristo, o Messias. Esse era o padrão, e por isso o templo está aqui, como aquele onde estão as bordas das suas vestes. Lembrando aqui que isso também era algo característico, bem particular da cultura dos povos antigos, onde um rei ele expressava o seu poder, a sua importância através das suas vestes muito largas, o seu manto especialmente, o seu manto sendo um manto muito largo, significava que ele tinha muito poder. E aqui veja, o poder de Deus está ali concentrado de modo particular no templo. Ele é o rei do universo, o seu trono está sobre tudo e sobre todos, mas ele tem uma atenção especial para a terra e mais especialmente ali a nação de Israel e particularmente Jerusalém e mais particularmente no templo. Veja, é bom a gente começar pensando aqui no tamanho de Deus. Qual é o tamanho de Deus? Qual é o tamanho da autoridade de Deus? Evidentemente que o tamanho de Deus é imensurável, mensurável o seu poder. Ele é o todo-poderoso. Ele não é mais ou menos poderoso. Ele não pode aqui e ali não pode. Não é que ele pode fazer algumas coisas e outras não. Ele pode tudo. Ele tem plena autoridade. E o problema dos homens é que eles frequentemente e de maneira para o seu benefício, para o benefício da sua pecaminosidade, eles acabam diminuindo Deus para sua conveniência, essa palavra que eu queria achar aqui, para sua conveniência, eles precisam diminuir Deus. Ao diminuir Deus, a sua visão do mundo é corrompida automaticamente. Tudo que acontece, tudo que existe, tudo que se faz muda, porque Deus está diminuído. Deus sai do centro, Deus sai do seu lugar na cabeça, no coração dos homens. E tendo essa visão de mundo corrompida, a vida das pessoas é igualmente corrompida. Então veja que é uma tragédia, mas é um privilégio para Isaías aqui receber essa visão e ter essa ideia muito vívida ali perante os seus olhos, né? Ele viu como uma realidade realmente, não é algo que ele sonhou assim, eu tive uma ideia aí, veio à minha mente alguma coisa sobre Deus. Não, Deus mostrou isso para ele. Em seguida, a visão mostra quem é Deus perante os anjos, o que é muito importante. Ele fala aqui dos serafins. Claro que aqui serafins é um plural do português, né? Na língua hebraica, serafim já é o plural, né? Serafim já é o plural. Mas enfim, esse é um pequeno detalhe. Vamos falar da nossa língua, né? No português. Quem são esses serafins? Serafins nos mostram que Deus ele é digno da mais profunda devoção. Deus é assim, ele é digno da mais profunda devoção. E o que que isso tem a ver com os serafins? É porque serafim no hebraico significa os que queimam, aqueles que queimam. Interessante, essa mesma palavra, a mesma raiz, seraf, é usada para aquelas serpentes no episódio lá do deserto, quando o povo israelita estava ali murmurando, as serpentes os morderam e elas são descritas como serpentes abrasadoras, ou seja, a sua mordida dava uma sensação de queimar, uma sensação de muita queimação, como se a pessoa estivesse queimando por dentro. A mesma ideia é transmitida aqui através do nome desses anjos, da categoria deles. Eles são aqueles que queimam, mas queimam em quê e como? Eles queimam em devoção. É o fervor deles por Deus. É tão intenso, é tão profundo, que é como se eles estivessem em chamas por Deus. Esses são os anjos fiéis, evidentemente. Sabemos que os anjos são seres espirituais, eles não têm um corpo, eles não morrem, eles não estão sujeitos às condições de um corpo físico, porque eles não o têm, não o possuem. Porém, eles se manifestam aos homens, de formas diferentes, conforme o propósito de Deus, para que eles sejam vistos assim. Aqui você não tem a ideia de se eles têm uma aparência humana, aparentemente é algo mais ou menos nesse sentido, mas não fala de rosto, mas fala Fala de pés, por exemplo, fala de olhos, mas especialmente o que está em foco aqui são as asas. Neste caso aqui, eles têm asas. Eles têm três pares de asas. Se você observar o que Isaías está dizendo aqui, esses três pares, eles se concentram na parte superior, ou seja, na cabeça. Existem asas que mas a gente poderia dizer no tronco, ali nos ombros, talvez. Talvez, possivelmente, asas que estão um pouquinho abaixo dessas, numa posição mediana, e asas que estão abaixo ainda dessas, talvez, possivelmente, na posição da cintura. Eu já vou explicar por que dessas posições que não estão descritas aí, mas dá para a gente inferir. Em primeiro lugar, aqui fala que com duas asas, lembrem-se que são três pares de asas, né? Com duas asas, ou seja, as asas superiores, eles cobriam o rosto. Eles estão aqui ao redor de Deus. Essa ideia é que eles estão ao redor de Deus. Esses serafins estão voando ali, estão no ar ao redor de Deus, estão em torno desse trono de Deus, da sua majestade, e estão ministrando ali, estão cumprindo o seu ministério. Mas para isso eles cobrem o rosto. A ideia de cobrir o rosto aqui é mostrar para Isaías que eles estão numa atitude de temor. Eles não estão contemplando Deus diretamente. Veja que Deus aqui, em nenhum momento, Isaías descreve a aparência de Deus, né? Ah, tem um homem sentado, ele tem barba, tem cabelo, ele é alto, ele é gordo, enfim. Não, não tem nada disso. Deus não é mostrado aqui. Possivelmente Isaías nem tenha visto um homem. Aliás, a questão aqui é tão importante, né? Essa visão de Isaías, ela é tão importante que João, o evangelista, ele descreve esse fato, esse episódio, dizendo que Isaías viu a Jesus. E nós podemos ver isso no evangelho de João. João descreve isso e fala que Isaías de fato viu Jesus. E ele menciona essa passagem especificamente. Bem, então eles são, estes anjos estão ali diante de Deus, Jesus está presente ali, de qualquer forma, porque João nos afirma isso. E as duas, com dois pares de asas, eles cobrem o rosto, mostrando temor, temor a Deus. Eles temem a Deus, por isso eles cobrem o rosto. Com duas asas eles cobrem os pés. Então veja, não são asinhas pequenas que estão cobrindo apenas os pés, mas muitos comentaristas, alguns comentaristas pelo menos, não vou dizer muitos, mas alguns, chegam a pensar numa questão muito prática, né? Se você está vendo ali um corpo com três pares de asas, então veja. Você tem as asas superiores cobrindo o rosto, evidentemente. Você tem asas inferiores cobrindo os pés. Elas não são asinhas pequenas, dificilmente vai ter asas no, nas pernas cobrindo os pés, mas talvez na região da cintura, cobrindo toda a sua parte de baixo, cobrindo as pernas, inclusive, mas acima de tudo mostrando algo que significa humildade, não se mostrar ali, cobrir realmente o seu corpo, mostrar ali essa reverência humilde de estar se submetendo a Deus. E com três, aliás, com o último par de asas, possivelmente aquele que está no meio, eles estão voando, né? Porque claro que imaginamos aqui uma estabilidade, né, de quem está voando. Essas asas estão no meio, e essas normalmente qualquer asa serve para voar, mas apenas esse par de asas nesse momento está tendo essa função de voar, e de fato eles estão voando. Voar da ideia de velocidade, de rapidez. E essa velocidade, essa rapidez, nos trazem a ideia de alguém que está pronto, está obediente às ordens de Deus. Afinal, esses anjos não são os anjos que se rebelaram, eles são o grupo majoritário de anjos que se manteve fiel a Deus, que o serve constantemente de dia, de noite, né? Embora no céu não tenha essa passagem de tempo, mas do nosso ponto de vista, da nossa perspectiva, dia após dia, constantemente estão ali servindo a Deus, estão a seu serviço. Lembrando que anjos são seres poderosíssimos, nós vemos episódios na Bíblia de cidades inteiras sendo arrasadas pelo poder de anjos, né? São seres com grande poder e estão aqui inteiramente voltados para Deus. Com toda a devoção possível, queimando em devoção a Deus, com temor, com humildade, com obediência, que é o que essas asas estão aqui transmitindo para Isaías. E eles repetem: Santo, Santo, Santo. Isso é interessante porque tem a ideia de repetição, que é muito comum nos costumes hebraicos. Se você olhar para várias passagens bíblicas, você vai ver que essa repetição ela tem ideia de dar ênfase, quando estamos querendo enfatizar alguma coisa. Deus é absolutamente santo, totalmente santo. Ou seja, ele é absolutamente separado da criação. Ele é o Criador, ele não se mistura, digamos, de forma como se ele fosse parte da criação. Ele não é parte da criação. Por isso que a ideia de Jesus Cristo é para algumas pessoas no primeiro século fez alguma confusão. Eles tinham ideia de que Deus, o Deus verdadeiro, não podia ser assim confundido com a criação. Mas na verdade Jesus Cristo ele não tem uma confusão na sua natureza. A sua natureza divina permaneceu 100% divina e a sua natureza humana 100%, sem que uma interferisse com a outra. Não houve uma mistura de naturezas. E claro, Deus é absolutamente separado do pecado, por isso ele é santo. Tem aqui, não de forma primária, né, mas de forma secundária, uma ideia também da triunidade de Deus. Deus é santo porque o Pai é santo, porque o Filho é santo, porque o Espírito é santo. Sabemos disso porque o Novo Testamento, principalmente, nos dá a ideia muito mais ampla, muito mais precisa, né, de que há uma triunidade, que Deus existe em três pessoas. E esse Deus é um Deus, além de digno da mais profunda devoção, além de santo, é o Deus glorioso. A sua glória enche a terra. Santo, santo, santo é o Senhor, é o Senhor dos exércitos, desses exércitos celestiais, o que comanda todos os anjos, todas as miríades de poderes celestiais que existem, e a terra inteira está cheia da sua glória. Deus abençoa a terra de muitas maneiras, ele tem abençoado esta terra desde a sua criação, abençoado a terra com subsistência, com o fruto da terra, com a chuva, com tudo que você pode pensar em termos de subsistência, de vida, mas principalmente abençoando com bênçãos espirituais, com benesses espirituais, com benefícios espirituais, trazendo para cá a sua palavra através dos seus profetas. A sua palavra está aqui, o seu filho veio aqui. A terra é palco da glória de Deus. A glória de Deus pode ser percebida na sua criação, especificamente neste cenário chamado, chamado Terra. Os anjos rebeldes, os que não estão aqui adorando a Deus, mas estão numa situação de rebeldia, e destinados à condenação, evidentemente, eles não só eles não estão presentes nessa adoração, eles são contrários a tudo isso, eles se opõem a Deus, eles se opõem à adoração a Deus, eles não só fazem isso, como incitam os homens a uma falsa adoração, a uma distorção de quem Deus é, tirando, desviando a devoção a Deus para a criatura, para demônios, para todas essas coisas que nós sabemos, né? Incitando o homem a não temer a Deus, a não considerar a santidade de Deus, a não considerar a glória de Deus. E é por isso, por tudo isso, que Isaías, ao perceber, ao ver tudo isso, ele tem algo, isso impressiona Isaías de uma maneira muito profunda. E é assim que nós chegamos a esse último ponto: quem é Deus perante os homens? Quem é Deus perante os homens? Sem conhecer Deus, os homens permanecem enganados. Calvino comentou, ao comentar sobre Isaías, que os homens, eles fazem de si mesmos deuses. Não tem um lugar para o Deus verdadeiro. Então eles mesmos, porque eles mesmos são os seus deuses, eles vivem cheios de si, eles vivem voltados para si, eles vivem para adorar uns aos outros, para adorar a si mesmos, para adorar as criaturas. E sem conhecer a Deus, sem ter o conhecimento, sem se deparar com a realidade de Deus, os homens permanecem enganados. Mas ao conhecer Deus de fato, eles estremecem. Nós não sabemos o quanto Isaías sabia de Deus até esse ponto aqui. O fato é que este ponto foi importante para que ele, de forma muito clara, ele avivasse na sua consciência, de forma muito clara, de forma absoluta, ao perceber quem Deus é, de forma muito clara, automaticamente ele tivesse uma ideia de si mesmo muito mais clara também. É assim que funciona. É a luz se apresentando de tal maneira que mostra a sujeira que está ali escondida dentro do coração humano, esse coração enganoso, esse coração que permanece na mentira, que se submete às coisas do mundo, que se submete à carne, que se submete a Satanás, tudo isso. Tudo isso é derrubado quando Deus se mostra verdadeiro, quando Deus se mostra na sua santidade, na sua glória, na sua majestade. E com tudo que Isaías viu ali, ele trouxe à sua mente, trouxe à sua consciência uma ideia muito clara. E isso trouxe pavor para ele. A ideia que o texto traz aqui é de alguém que está estraçalhado. Ele se sentiu desmoronando, ele sentiu pavor, ele sentiu o peso da condenação sobre alguém que é pecador. Ele percebeu de forma muito clara o quão o pecado ofende a Deus, o quão o pe quanto o pecado separa o homem de Deus e a consequência que isso traz, o peso que isso traz. Por isso ele disse: eu estou perdido, eu estou morto. Essa é a ideia que o texto traz aqui. Estou morto, porque os meus olhos viram o Rei, os meus olhos perceberam quem é Deus. Ele se mostrou a mim e agora eu estou perdido. Eu acredito que tudo o que Deus mostrou, toda a majestade, toda aquela contemplação, o canto poderoso dos anjos que chegou a estremecer as bases do templo, as bases do templo estremeceram, o templo se encheu de fumaça, a fumaça dos sacrifícios tomou todo o templo com aquela voz poderosíssima, aquela voz que aqui provavelmente a gente chama de antífona, né? Enquanto uns cantavam, outros respondiam de forma que era aquele som alternado, aquela voz poderosa, retumbante, poderosíssima diante de tudo isso, santo, santo, santo. Isaías quase desfaleceu e sentiu totalmente pequeno, se sentiu como realmente ele era e como realmente nós somos pecadores e pecadores diante de um Deus santo, pecadores que não podem contemplar um Deus santo. Ai de mim, porque os meus olhos contemplaram essa verdade. Vou mencionar de novo Calvino aqui, que disse que é o encontro com o verdadeiro Deus que mostra quem nós somos. É o encontro com esse Deus que destitui o reizinho que nós colocamos ali no trono, ou seja, nós mesmos. É o Deus verdadeiro, é a contemplação desse Deus verdadeiro, é o conhecimento de quem é o Deus de fato, que nos faz ter a noção clara de quem nós somos. Esse texto nos mostra que nós devemos repudiar as visões de mundo que diminuem Deus de sua majestade. Tem muita ideia, muita ideologia, até aquelas que são disfarçadas mesmo de ideologias cristãs ou simpatizantes do cristianismo, enfim, seja lá o que for, tudo que diminui Deus, tudo que tira Deus da sua majestade deve ser repudiado por aqueles que querem ter um relacionamento correto e verdadeiro com Deus. Nós devemos adorar a Deus olhando para essa visão de Isaías, para aqueles serafins tão poderosos, tão próximos de Deus, tão privilegiados, tão inteligentes, tão sábios, mas ainda assim temerosos, humildes, obedientes, profundamente devotos na sua adoração a Deus, que a nossa vida de adoração, não só adoração em forma de cântico, adoração constante, nossa atitude, a nossa postura diante de Deus como verdadeiros adoradores, privilégio que nós temos em Jesus, inclusive, de sermos verdadeiros adoradores pelo fato do Espírito Santo habitar em nós, que privilégio, mas que usemos bem desse privilégio. Por fim, acredito que Deus queria realmente trazer a Isaías a plena consciência da sua pecaminosidade, da sua incapacidade. É claro que nós vamos ver no, na sequência do texto que Deus tem mais coisas. Deus não vai deixar Isaías ali prostrado, triste, desanimado e desistindo da sua missão. Pelo contrário, mas é para que possamos realizar algo, para que possamos servir a Deus de alguma forma. A primeira coisa que precisamos entender é que nós não somos as pessoas que Deus está batendo palmas, porque nós somos tão especiais, tão bons, tão perfeitos, tão imprescindíveis na obra de Deus. Somos pecadores, somos incapazes, mas pela graça de Deus, e como nós vamos ver ainda, né, pelo seu perdão, nós nos tornamos incapacitados. Mas em primeiro lugar, precisamos reconhecer todos os dias, reconhecer diante de Deus: olha, Deus, realmente o Senhor tem mostrado para mim. Que Deus continue nos mostrando e continuemos percebendo a nossa condição diante de Deus. Que a palavra de Deus nos mostre e que assim Deus nos ajude a sermos transformados. Que Deus faça isso nas nossas vidas, esse Deus que é majestoso, e que por ser majestoso é temível. Que ele abençoe a cada um, abençoe a nós todos e tenha uma boa semana.